Para quem está entrando no ar agora, sintonizando a Web Rádio Fora do Eixo, a gente está fazendo a primeira transmissão coletiva nacional aí, juntando pessoas de vários cantos, lugares diferentes aí, coletivos diferentes. E vamos estar trocando uma ideia aí pelos próximos tempos, rolar alguns sons, falar sobre as tours, sobre as ações de cada circuito, as ações em rede e tudo mais. Vou chamar aqui então. Ver se o Alan lá do coletivo Retomada atende a gente para chegar trazendo sua ideia também. Eu sou o Jovem aqui de São Carlos, Massa Coletiva. Legal. Vamos chamar mais gente aqui também então para juntar na conversa. Só dando mais um toque pro pessoal. A gente vai ficar, algumas pessoas vão ficar o tempo todo, a gente vai revezando, chamando mais gente. Outros atores, agentes do circuito aí. Vou chamar o Douglas lá de Guaxupé então para chegar junto com a gente também, né? Kay Douglas lá do coletivo B-Rock, que também faz parte da equipe da Web Rádio Fora do Eixo. E aí dando seu alô já, ao vivão aqui pra todo mundo. Web Rádio Fora do Eixo aqui, primeira transmissão coletiva nacional. Sudoeste de Minas. E tamo aí. É a segunda transmissão, mas na verdade é a primeira nacional, né? Porque a primeira mesmo foi só de Minas, né? Foi uma transmissão totalmente teste, né, que a gente fez a primeira vez. Era uma coisa que a gente não tinha realizado ainda. E essa é a segunda que a gente faz, só que num diâmetro, numa órbita bem maior do que foi a primeira. Pouco gente de mais outros cantos. Bom, seguinte, eu perguntei, eu tava contextualizando aqui pra gente de como que eu ando, né, as transmissões, o funcionamento da rádio mesmo, né, no dia a dia e tal, as reuniões semanais, e todo o intuito da gente montar uma equipe e realmente difundir a ideia, fazer cada vez mais pessoas participarem do veículo aqui, a gente aprimorar nossas transmissões aqui e desse novo portal ser um grande laboratório disso tudo, né. Eu queria trazer um pouco da impressão de vocês mesmo, pra gente começar a se apresentar pra todo mundo aí, que das ideias mesmo, o que tá rolando, como que tá sentindo as coisas acontecerem e tal. Primeiras damas. Tu é voluntária. Vamos lá, então. Aqui em Minas, o processo tá até... eu diria até um tanto quanto desenvolvido, né? O Alan e o Douglas podem me ajudar aí um pouquinho também. A gente tá conseguindo juntar uma galera legal. Não é um trabalho fácil, mas está sendo um trabalho bem gostoso. A gente está, inclusive, todas as quartas-feiras transmitindo ao vivo. Cada quarta-feira do mês é um coletivo de Minas. E tá, acho que está rolando legal, assim. Está sendo uma experiência interessante. Vai lá, Douglas. Eu também acho que está sendo super interessante, assim. A gente já falando aqui do ponto de vista de Minas, a gente já começou a conseguir envolver coletivos que ainda não estavam nessa pegada de transmissão assim, mas... Esse esquema da transmissão conjunta ele é bem bacana, o processo que ele se molda, porque ele aproxima todas as pessoas que estão envolvidas no processo, assim. E é legal que dá para passar o calor, essa energia que rola do processo de transmissão, que às vezes ele se limita ao locutor, a pessoa que faz o processo de locução e passa a informação adiante. Dá para você levar essa, inclusive deixar mais pessoas mais íntimas disso, levar aquela ideia, a ideologia, aquele conteúdo ideológico do Eat Together mesmo. Eu falo assim por próprio Guaxupé mesmo, que de repente caiu um asteroide, que foram esses processos, e é bem bacana esse lance da aproximação que tem dos cantos, a gente trocar uma ideia como se estivesse numa mesa redonda, conversando no mesmo lugar, presencialmente, mas levando essa informação adiante, fazendo com que ela ecoe, e isso faz com que mais pessoas, é um processo de atração, né? É um magnetismo natural, orgânico. Massa, massa. Vou tentar conectar aqui também com o Raul, lá de Belém, do coletivo Megafônica, que na verdade ele vai estar representando o coletivo Megafônica, já que o Mau Mau, que é aí nosso membro do Núcleo Durável e tal, ele teve alguns problemas com o computador dele, não vai conseguir participar, então vou chamar o Raul aqui na ligação também. Daí ele já chega para trocar uma ideia, trazer um pouco das experiências que estão acontecendo lá, que Belém do Pará também, a galera entrou recentemente no circuito fora do eixo, mas estão representando de forma muito significativa aí, né, em várias questões, na verdade. Mas na Web Rádio, bem legal também, eles estão com o programa semanal, que é o programa megafônico e tal. Então vamos ver se a gente consegue falar com eles aqui, chamando o Raul aí. E para quem está escutando aí, ouvintes de fora, a gente vai fazer isso ao longo do tempo todo, chamando gente de fora. Vai, Raul, chega aí se apresentando já, bem-vindo aí à transmissão coletiva, tudo bem aí, man? Isso aí, galera, boa noite, galera do Fora do Eixo, que é o Raul, de Belém do Pará, aqui do Coletivo Megafônica. Vou mandar um abraço aí para todos, obrigado pelos elogios aí no começo, a gente está fazendo trabalho na Web Rádio semanal, todo sábado, né? Toda sexta-feira, desculpa, a partir das 5 horas da tarde. O programa Megafônico vai no ar pelo independentedobrasil.com. A gente saiu, o Mamal não pôde participar hoje por conta de umas falhas técnicas lá no áudio dele, mas eu tô aqui fazendo essa representação do Coletivo Megafônica pra galera aí. Acho que é legal pra quem não conhece, dar uma contextualizada um pouquinho maior aí, como que tem funcionado aí, Mamal. Tanto no Independentes do Brasil, na Rádio Independentes do Brasil, como o funcionamento mesmo aí do núcleo de vocês, vocês meio que junto em parceria com o pessoal do Casarão Cultural Floresta Sonora também, aí um núcleo bem legal de produção musical aí em Belém e várias outras ações. Mostra a sua cara pro mundo aí. É, cara, assim, a gente na época o programa Megafônica era realizado lá do Casarão Cultural, que é um ponto parceiro na galera do Megafônica, e era feito no sistema de podcast só. Aí, a partir do momento que eu entrei para fazer, como eu já tinha uma web rádio, a gente fez essa parceria, eu acabei entrando para o Coletivo Megafônica, assumi a coordenação de web rádio, mas com alguns problemas pessoais, o Mamal assumiu o meu lugar, fiquei aqui na retaguarda dele, e a gente começou a fazer o programa ao vivo, né, que antigamente não era. Começamos com todo o programa ao vivo, errando, falhando, mas até que deu um charme a mais para o programa Megafônica. Então hoje o esquema do programa já tem essas falhas, assim, às vezes proposital, às vezes não. Mas enquanto a gente firmou essa parceria e começou, além de fazer o programa Megafônico, nós começamos a transmitir todos os eventos do Coletivo Megafônica, né, via web rádio, pelo independentedobrasil.com, sempre parceiro aí do Coletivo Megafônico. Então todos os eventos que... Todos os eventos da Megafônica nós estamos transmitindo ao vivo, e o programa de rádio sexta-feira, a partir das 5 horas, também rolando ao vivo, toda vez com vários convidados, cada programa tem um convidado diferente. E a gente vai seguindo, cara. Eu, o Mau Mau e o Folha, que é do Vinho Laranja, estamos conduzindo aí a web rádio, sendo coordenados pelo Mau Mau sempre, que é a ligação aí da nacional do nosso... Fora do eixo do nosso Coletivo Megafônico aí por conta da web rádio. Massa, massa. Bom, acho que todo mundo tá bem empolgado com a experiência, e na verdade, assim, é uma experiência mesmo, que a gente tá entrando aqui e não sabe muito bem o que vai acontecer direito. É o processo que é o mais importante aqui nessa transmissão, vencendo os paradigmas tecnológicos aqui, rompendo as fronteiras geográficas. Vamos que vamos aqui. Acho que é legal dar uma explicadinha, assim, das outras ações da Web Rádio antes da gente chamar o primeiro bloco e depois começar a chamar mais gente para participar e tudo mais. A Rádio Fora do Eixo está concentrando todas as atividades, principalmente agora na página da Web Rádio. Quem não está escutando por lá, escutando o link em outro lugar, acessa lá, foradoeixo.org.br/web/rádio, né? E lá está concentrado todas as nossas coisas, né? Tipo, desde o manual para você como publicar o podcast lá, o tutorial para fazer transmissão ao vivo, os podcasts mesmo que a gente produz e tal. Eu acho que é legal falar dos outros podcasts que estão sendo produzidos, né, Paula? Acho que dá uma apresentada aí também no conector que vocês estão produzindo aí com uma periodicidade bem legal. Pode ter um probleminha aqui. Mas acessa lá, dá uma escutada em cada podcast lá que tá bem interessante. diferentes lugares do país, assim como essa transmissão agora, fazendo a coisa acontecer. Douglas, você está comigo ainda aí? Dá uma contribuída aí também para a gente dar uma chamada no pessoal do que mais está acontecendo ali na página da rádio, outras ações que a gente está fazendo e tal. A gente tá, acho que a palavra que melhor explica, jovem, esse esquema é o integrar, né? A gente está armando um processo de integração, de registro mesmo, fazer com que qualquer informação que seja captada na rádio, incentivar a criação de podcasts, elaboração de podcasts, também, mesmo que seja, você captar, a gente estava até trocando uma ideia na última reunião, a captação de áudio, mesmo que seja com gravadores, que a qualidade não seja muito interessante, mas que dê para você fazer esse registro e montar a sua contribuição ali, montar seu registro, seu podcast, para ser exibido e com o decorrer disso, ele gradativamente ele evoluindo. E o legal desses processos da rádio, além de estimular, além dessa transmissão coletiva, é o estímulo que acontece às outras transmissões também. Porque essa coisa da aproximação, ela faz com que, às vezes, coletivos, pessoas mesmo, núcleos dentro de coletivos que são mais recentes, que não realizaram transmissões ainda, que passem a realizar, que passem a desenvolver esse interesse. E através dos processos que existem lá na página da Web Rádio, que tem o tutorial de transmissão através do Simplecast, das outras ferramentas, tudo isso é possível de uma forma bem simples, porque sempre tem alguém, a equipe é bem integrada, sempre bem organizada, fica alguém na monitoria, sempre tem... às vezes acontece imprevistos tecnológicos, né, que a gente lida com fronteiras geográficas, às vezes consideráveis, e diversidade de conexões também, que não é só a geografia nesse ponto que influencia, mas o nível de conexão de um determinado lugar, como que a conexão chega a outro lugar, como que é absorvido num terceiro lugar, e são pontos diferenciados que a gente vai integrando através dessas ferramentas. A mais simples delas, creio, é o podcast, que você pode levar seu gravador, sei lá, qualquer gravador, o Xing Ling que seja, e registra o áudio de um show, uma entrevista com alguém que está tocando, com o trabalho de algum coletivo, o desenvolver de algum coletivo, o trabalho de pessoas ali, aquele backstage do festival que a galera tá começando, tá atento, tá aquela coisa. Esse é o processo de aproximação que é mais bacana nisso tudo, que você traz todo um cenário que talvez ele passa batido para algumas pessoas que não têm esse acesso, e para começar a vivenciar isso cada vez mais, e colocar todos os coletivos, todas as pessoas que diretam indiretamente, todas as pessoas que têm algum interesse nisso, colocar nesse movimento de translação. Muito bom, Douglas. Acho que é legal a gente dar um toque aí, um grande salve para todos os ouvintes também que estão escutando a gente pela Capivara FM. Aqui em São Carlos tem uma rádio livre que está transmitindo a gente em 96,1 aí para... Então acho que é legal aí, nossa primeira, como a gente falou, né, como a gente já vem falando aqui na Web Rádio Fora do Eixo, a gente, na verdade, deixa de ser uma web rádio cada vez mais para se transformar numa rádio FM. A gente conquistou um transmissor que ainda não está com a gente, mas a ideia é cada vez mais a gente expandir mesmo o conceito de rádio e quebrar com todas as fronteiras aí. Então, transmissor FM livre aí, aqui em São Carlos, a nossa... em parceria aí, grande salve para João Moura e para todos os ouvintes aí da Capivara FM. Pessoal da Capivara FM, João Moura, galera que tá ouvindo aí, é bacana, né, cara, esse esquema, porque vai avançando, cara, a gente vai dobrando, derrubando os dominós, as muralhas que existem no processo de comunicação, e vai fazendo com que essa informação chegue a qualquer canto, de uma forma livre mesmo, né, cara, não só pela tecnologia que é fácil de baixar, que você coloca ali, mas por todo o conceito que ela denota, né? Essa é a parte bacana nisso. Então, um salve para todo mundo que está ouvindo. Cada um tem sua parcela de contribuição para que a ideia do It Together ecoe a todo canto. Bom, tá correndo, né? A ideia do It Together. Acho que é legal até trazer esse conceito, né? Do que é o Do It Together, que, assim, durante muito tempo, muita gente se valorizava pelo Do It Yourself, né? Rompendo as barreiras do fazer punk mesmo ali, né? De aprenda a fazer e vai fazendo você e tal, como um ato de manifestação, de confronto, né? A ordem pré-estabelecida e tudo mais. Mas é, né? Hoje em dia a gente fala muito mais no Do It Together, nos coletivos funcionando, agregando os indivíduos em redes, em outras, sei lá, em outras manifestações, outras maneiras de organização que agregam coletivos. Por exemplo, o Circuito Fora do Eixo é um grande coletivo de coletivos, então faz todo sentido essa tag, né, que a gente fala do Do It Together. Então, cada vez mais propagando e tentando fazer isso junto. O que você aprende a fazer, já passa para frente. O que outro aprendeu, você vai saber daqui a pouco. E vamos fazendo junto, vamos realizando, criando em todos os campos, né? No campo artístico, no campo político, no campo das mídias livres, da comunicação, em todo quanto é canto. Legal que são os micro-universos, né? Os coletivos, eles vão... Primeiro começa no indivíduo, que ele trabalha a sua forma de ver as coisas, de como contribuir, de como trabalhar os lances que ele faz, de como executar mesmo as ações, não só as ideias, de como reciclar a ideia, de fazer uma reciclagem, sei lá, uma civilologia, os seus processos de entendimento. E são os micro-universos. Primeiro é o indivíduo, depois é o coletivo, e cada um deles tem seu movimento de rotação, que ele vai absorvendo os contextos e conceitos e vai se desenvolvendo nesses movimentos de rotação. E neles tem os macro-universos que fazem parte do movimento de translação. Então, se você for ver, se for fazer uma análise, é o mesmo esquema, só que em escalas maiores. Primeiro o micro-universo do ser humano, ele se desenvolve, daí ele começa a contribuir no coletivo, começa a desenvolver o trabalho de forma coletiva, observando a tecnologia social, não, sem segregar informação, passando informação adiante, e aprendendo o que o outro vai aprender, passando adiante o que ele aprende, sem aquela... Porque a informação, ela só tem valor enquanto ela está circulando. Se você segrega a informação, mesmo que você saiba muito, a informação, ela se perde, ela só tem valor enquanto ela está em circulação. Então, os micro-universos vão se formando e o macro-universo, ele surge em decorrência desse trabalho, desse processo maior. No caso, o macro-universo, nessa rede, é o Circuito Fora do Eixo, que todos os coletivos organizados que vão trabalhando em seus devidos lugares, como a gente já disse no começo da transmissão, a distância geográfica não é um empecilho, mas porque não é uma coisa que seja fácil de dobrar, mas o deslocamento hoje é uma coisa no estalar de dedos. E esse processo de comunicação, a gente estava falando com o Raul lá de Belém, e eu estou falando de Gospé, sou de Minas, jovem de São Carlos, e parece que a gente está um do lado do outro trocando uma ideia. Por quê? É esse processo da tecnologia livre para fusão, para disseminar essa ideia, que é igual o jovem falou, que antes no universo punk, o do it yourself, era uma coisa que era muito falada, muito disseminada. Faça você mesmo, faça do jeito que você quiser, sabe? Essa coisa. Hoje o movimento maior é num processo de união, né? Exatamente nesse esquema, os micro-universos contribuindo para os macro, e a decorrência do trabalho é... Bom, é isso que tá aí, que a galera vê. Pra quem não viu ainda, quem não conhece ainda o trabalho do Circuito Fora do Eixo, é só acessar lá o portal foradoeixo.org.br. E é legal que agora o portal não é só um site normal, né? Ele é uma rede social mesmo, assim, que nem um Orkut ou uma Space da vida. Você vai lá, faz o seu login e começa a colaborar com ele, né? Seja no seu blog... nas suas comunidades, de várias maneiras você tem como colaborar, postar coisas e tudo mais. Inclusive a Web Rádio Fora do Eixo, ela é um espaço totalmente aberto para receber podcasts e outras ideias, mixtapes, sei lá, qualquer outras intervenções sonoras, radiofônicas aí, de quem quiser, só chegar e encaminhar, né? Você tem uma ferramenta lá no Nosfero, né, que é esse novo portal, que você posta e pede para divulgar. Daí, se você tiver nessa... Se você estiver fazendo parte da Web Rádio Fora do Eixo, você consegue postar lá. Então a ideia é ser bem colaborativo mesmo, né? Construtivo e é isso. Essa palavra aberta também tem um significado bem bacana, que serve para qualquer pessoa gravar de qualquer forma, qualquer manifestação sonora, radiofônica, sei lá, de uma forma que queira passar isso adiante. Tem uma ferramenta que pode fazer com que isso seja transmitido. e com êxito, inclusive, possa ser levado com o vento de norte a sul, de leste a oeste, para vários cantos do Brasil, América, será mundo, é o fator da tecnologia que a gente aproveita. E é bacana, tipo, porque às vezes tem lugares que as pessoas têm manifestações de arte, que falam, pô, isso aqui é uma coisa só daqui e tal, mas... E é interessante para que outras pessoas conheçam esse esquema. Paula, você está me ouvindo? A Paula agora vai trocar uma ideia, vai falar sobre o Conector, que é o podcast do coletivo Forceps Sabará. Queria mandar um alô pro pessoal de Sabará, toda a galera lá, o pessoal do Quadro Instrumental, que tocou aqui, gente boa, galera. Fala aí, Paula, troca uma ideia sobre o Conector. Conector Tá todo mundo me ouvindo? Legal? O Conector é a equipe de rádio do Forceps, que a gente está responsável por transmitir os eventos do coletivo, produzir podcast. A gente está produzindo podcast a cada 15 dias e sempre que tem algum evento ou em Sabará, em BH, e que o pessoal, o coletivo Pegada, às vezes nem sempre pode transmitir, e quando a gente pode, então... assume, tá sendo um trabalho bem legal e tem uma galerinha assim bem engajada e eu acho que é isso, né? Tá sendo por aí, assim. A gente tem o site, inclusive, conector.forceps.com.br, onde estão todos os podcasts, todas as vinhetas que a equipe do Conector faz. A gente tem também um programa, o Conector Entrevista, que acontece na penúltima quarta-feira do mês, a partir das 8 horas. A ideia é falar não só, entrevistar não só bandas, mas pessoas ligadas à cultura. Então, na última vez, por exemplo, teve uma pessoa ligada a festival de cinema, por exemplo, uma pessoa responsável por produzir o festival de cinema aqui em BH, de filme independente, cinema independente. Mais um pessoal também que trabalha com silk de camisa. Então, assim, a ideia é trabalhar não só, ou apresentar não só a música, mas também cultura em geral. É isso. Eu continuo no ar? Como é que tá? Tamo no ar. Por outros motivos. Mas vamos dando sequência. Bom, seguinte, galera, a gente não vai falar só sobre a rádio, né? Na verdade, esse primeiro bloco é para dar uma instigada, principalmente para mais gente se juntar aqui nas realizações, para mais gente ficar empolgada em participar, inclusive da próxima edição, né? Dessa experiência que a gente está... Que o pessoal começou lá em Minas há duas ou três semanas atrás, com a primeira transmissão coletiva lá, e a gente está fazendo a nível nacional hoje. Então, cada vez mais, quem tiver interesse é só chegar junto, começar a participar das reuniões da web rádio e tudo mais, e fazer parte aqui dessa história que a gente está inventando junto aqui, né? Né, Paula? A intenção é que a gente consiga deixar... Então, quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente, responsáveis aí, não só pela rádio dos coletivos, mas, assim, quem tiver interesse mesmo em participar... De repente, é só entrar em contato com a gente. Não é isso? É isso aí. Vamos chegando, que a sala é grande. O coração também, cabe bastante gente. Vamos chegando aí, fazer uma rodona de prosa com gente do Brasil todo. Essa é a ideia da web rádio. Mesmo tendo aqui algumas dificuldades com conexão e tudo mais, a intenção é boa. E como diz você, a sala e o coração são grandes, então vambora. Vamos seguir, jovem. Vamos seguir então. Vamos começar com fazer um primeiro bloco de músicas aqui. Daí a gente vai chamando mais gente para participar também. Se alguém quiser participar, também é só entrar online aí no, no, falar com a gente no e-mail aí, webradiofora.fde, né? webradiofde@gmail.com, mandar alguma mensagem, mandar algum salve aí, ou adicionar também algum dos MSNs aí do pessoal do Circuito Fora do Eixo para saber como participar aqui. A ideia é abrir o espaço o máximo possível. Mas vamos começar com música aqui então. A gente deu uma focada nesse programa com a programação musical linkada a um tema que, na verdade, é o editorial do mês aqui que a gente programou da comunicação integrada do Fora do Eixo. Para quem não conhece, o Circuito Fora do Eixo nasceu em cerca de 5 anos atrás com a perspectiva de eixo geográfico, fora do eixo geográfico mesmo. Só que cada vez mais a gente vai, nas nossas ações, na nossa maneira de fazer, a gente vai ocupando o eixo Rio-São Paulo também, né? Por incrível que pareça. Então, mês passado aconteceu o Festival Fora do Eixo em São Paulo, na capital. Esse mês agora, semana que vem, acontece o Festival Fora do Eixo no Rio. Além disso, tem várias outras ações, como o lançamento da agência Fora do Eixo, ou a virada cultural e tal. Então a gente vai trazer alguns artistas da agência Fora do Eixo aqui e vamos dar uma comentada com eles também sobre eles e aqui para falar, para trazer um pouco dessa nova perspectiva aí dos coletivos e da organização que está acontecendo no Circuito Fora do Eixo, cada vez mais adentrando o país todo, isso incluindo as grandes capitais do Brasil e tudo mais. Então a gente vai começar esse primeiro bloco com o Nevilton, que inclusive o Nevilton está ocupando o eixo e, né, dentro dessa perspectiva e tal, ele tá concorrendo aí num prêmio aí, que é um prêmio até bem comercial, na verdade, que é um prêmio da Leves Music, né? A Leves, ela abriu um concurso para novas bandas e está prometendo um show, que a gente não entendeu se é real ou virtual, para 8 milhões de pessoas. Daí o Nevilton está na disputa lá. Quem quiser, entra levesmusic.com, eu acho que é o endereço, e vota nele lá, se curtiu o som e tal. O cara merece aí, um grande figuraça que tá rodando o Brasil todo aí. Daqui a pouco o pessoal entra trazendo um pouco das experiências dos shows do Nevilton. Depois do Nevilton a gente vai escutar o Porcas Borboletas, que é outra grande banda aí do circuito, que fez a primeira tour Fora do Eixo aí há cerca de um mês, dois meses atrás. Então vamos rolar um sonzinho aqui, daqui a pouco a gente volta trocando ideia sobre as músicas, sobre os coletivos, sobre as ações aqui. Estamos na Web Rádio Fora do Eixo, primeira transmissão coletiva nacional. Vamos que vamos de som. Você dizer a porta tá aberta, pode entrar. Só cuidado pra não se perder no meu lugar. No belo dia em que eu voltei pra te chamar, não pôde nem me escutar. Fiquei lá fora esperando parado até a chuva começar. E o mundo se pôs a girar no balé da ironia. Da vida que passa devagar por cima da alegria. E o mundo se foi. E o que me consola é saber que talvez amanhã ainda possa lhe encontrar. E o que me consola é saber que talvez amanhã. Uau! Toda

aí, galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. De volta aqui, Web Rádio Fora do Eixo, transmitindo ao vivo, transmissão coletiva e também retransmitindo na Rádio Capivara FM. Tô aqui, sou o Jovem, diretamente de São Carlos, mas tem mais gente junto na área. Estamos com o Douglas, a Paula e o Raul. O Douglas lá de Guaxupé, a Paula lá de Sabará e o Raul lá de Belém, né, galera? Tamo aí. Na escuta. Tamo aqui na escuta. Vamos conectar com mais gente aqui, então? A gente vai linkar agora mais o pessoal para falar sobre as turnês fora do eixo, sobre tudo que tá acontecendo, na verdade, sobre as várias ações que estão acontecendo aqui. Então, a primeira ligação agora é com o Flávio Chachá. Tá com a gente aí, Chachá? Opa, é nóis. Tá me ouvindo aí? Tamo ouvindo. Bombando a audiência aí, chegando cada vez mais gente junto. Tamo te ouvindo aí. Você tá em BH, né, Chachá? Isso. Opa, tô aqui. Bom, na verdade, a gente tá batendo um grande papo coletivo aí sobre tudo que vem acontecendo aí e tal. A gente acabou de rolar o Nevilton tocando aqui em São Carlos, no Grito Rock. E depois tocou o Porcas Borboletas aí, grande pérola mineira aí, de conhecido de todo mundo. Eles tocando o Wellington, que é uma versão do Dead Smurfs, que é a abertura do show deles, na verdade. Acho que é legal também de trazer essas versões ao vivo aqui e tal. E acho que linkar com você também, todo o trabalho que vem acontecendo... Não só da rádio, na questão da transmissão e gravação e tal, mas como toda uma pegada que a galera tem cada vez mais de gravar os shows, de fazer bootleg, de produzir materiais não convencionais aí e registrar esses momentos que a gente está vivendo todo mundo junto aqui. Pois é, nossa, demais isso. Estamos aqui em BH, o Eduardo de Verdade, da Curi, né? Ele é o nossa frontman aqui com a ação. Ele que faz bastante bootleg aqui com as bandas. A gente fez com a Paula de Piaba agora, a última vez que ele esteve aqui. E tá muito massa essa ideia, justamente porque tem bandas aqui em BH que nem tem material gravado em nada, então até usando já material que a gente já fez para poder divulgar. E tá sendo muito, isso é muito interessante, assim. Esse material acaba virando esse referencial. Você falou do Caldo de Piaba. Eu acho que é legal dar uma conectada aí, já que a gente não vai falar com eles aqui ao vivo. Eu acho que é legal dar uma conectada aí com como que foi mesmo a tour do Caldo de Piaba passando por aí. Na verdade, vários lugares receberam o Caldo de Piaba, junto com o Burro Morto e o Cabroeira, inclusive aqui em São Carlos também. Mas acho que é legal você dar um toque aí como que... Vou repetir aqui. Como que foi a recepção mesmo, o evento aí que o Coletivo Pegada organizou para receber o Caldo de Piaba. Eu acho que aproveitar e já emendar para falar como que foi esse mês passado, né? Esse final de mês aí bem agitado, com Conexão Vivo, gravação do DVD do Macaco Bong e tudo mais. Pois é, galera. Foi muito agitado, como você está falando mesmo. A gente passou, Conexão Vivo rolou duas semanas seguidas, né? E como tiveram várias bandas do circuito chegando, a gente acabou tendo que fazer atendimento de uma galera de gente, junto com essa gravação do DVD do Macaco, foi uma correria, noites e noites, dormindo muito pouco, assim. E ao mesmo tempo a gente estava trabalhando, a nossa também, o que é aberto dentro da Conexão, né, e o Pegado que organiza aqui em BH. Então era trabalhar na banquinha, produzindo material para o Nagulha, recebendo banda, produzindo material para a gente fazer os vídeos nossos aqui também locais. Então estava uma correria do cão. Os meninos do Caldo foi muito massa, o show deles aqui, especificamente, foi bem legal, a galera curtiu demais, uma correria, mas assim, teve uma recepção muito legal do público. Eles fizeram também um show no próprio Conexão, né, que foi na noite, pelo menos, com certeza foi um dos melhores da noite. Eles tocaram até com umas bandas de fora, que estava na noite específica que eles tocaram, muito bacana. Agora, o maior evento, acho que histórico mesmo, assim, vai sempre ficar na memória da galera, foi essa gravação do DVD do Macaco, e que juntou no meio de, que culminou, né, no final, no meio dessa turnê de por Minas toda, agora que rolou na região metropolitana de BH. E a gravação foi simplesmente, assim, foi um show memorável. O Palácio das Artes, que onde rolou o show, é um lugar histórico mesmo na cidade, e até para uma referência nacional. Então foi muito massa isso, que os meninos chegaram, os convidados, foi um show simplesmente fantástico, vai ter participação do público, nós estamos ainda coletando material da galera para poder participar com vídeos mesmo, fotos e afins dentro da própria produção do DVD, que vai acabar sendo meio que vira um retrato mesmo do nosso trabalho, né? Porque o Macaco é o nosso grande, queira ou não queira, um case muito massa que a gente tem dentro do Fora do Eixo, de uma banda exemplo, né? Tanto do trabalho deles na rede, quanto como banda em si, no trabalho artístico mesmo. Então vai ser muito legal, porque vai ser um retrato mesmo do nosso melhor case, assim, da galera que tá aí há um tempão trabalhando. São os caras que chegaram aqui, fizeram dois shows muito massas, especificamente nessa turnê do RMBH, que foi no lançamento do coletivo Colchei, Sete Lagoas, no aniversário do Semifuso, em Ribeirão das Neves. Então foram duas laços marcantes dos dois coletivos, os coletivos estão começando, então é uma injeção de estímulo muito massa. Então foi, encaixou tudo muito bonitinho assim, nessa turnê. Assim. Esse final de mês foi muito complicado, mas a gente está muito orgulhoso, está muito feliz, deu tudo certo assim, na medida do possível, né? Todo mundo sabe que tem os percalços, mas foi muito interessante. E é uma experiência muito legal, assim, até porque a gente viu muitos momentos até da banda conversando bastante, tanto com o público, quanto, por exemplo, lá em Ribeirão e Sete Lagoas, conversando com uma galera muito nova lá em Sete Lagoas, uma meninada, o pessoal não comentou comigo, meninada indo conversar com a banda, isso é muito legal, assim, tá vendo o interesse de uma galera mais jovem, e cada vez mais, acho que isso também é importante a gente ver isso, né, porque a gente vai ficar bem um dia, né, galera, então tem que manter a chama acesa aí do Fora do Eixo, né, e continuar esse trabalho que a gente faz, é muito bacana, assim. Não é tão velho não, cara, ô louco. Caralho. É o seguinte, a turnê de abril terminou em BH, né, no Conexão Vivo. Na verdade teve algumas outras datas a mais aí e tal, mas ela passou por várias cidades. E eu acho que é legal dar a impressão de quem tá aqui, né, o Douglas. Você falou dos impactos que aconteceram aí. Fala um pouco mais aí, depois Paula também, das sensações aí, como que tá sendo a passagem das turnês por aí. Eu tô acabando uma transmissão aqui, velho. Ô, jovem, aqui foi bacana esse mês de abril pra gente aqui do Coletivo B-Rock, porque foi a primeira vez que foi realizada uma noite fora do eixo em Gostel. A gente conseguiu que o pêndulo do festival passasse por aqui e a gente conseguisse uma realização. Ela é modesta, se a gente for observar, tem coletivo que realiza toda semana, tá? Mas pra gente ela tem um valor histórico tão grande, que Gospel, ela tem 50 mil habitantes, não tem uma casa de show, a gente não tem casa de show aqui, não tem um lugar pra, que pode ser conhecido. Foi legal, porque a gente conseguiu fazer um evento. Já pegar três bandas que eu sou fã das três, que é o God of Piaba, o Bumburto e a Caboeira, que todo mundo já conhecia e tal, quando rolou essa honra de gostar, poder fazer parte dessa turnê, a gente ficou empolgado, mas colocou o pé no chão e falou, bom, a gente tem que fazer um trabalho aqui. E a gente conseguiu, foi desenvolvendo uma parceria com a prefeitura, a gente conseguiu realizar esse evento do teatro. E até a gravação do vídeo que o Rafa fez quando a galera chegou aqui na van, eu falei que quem tava ali, desde quem começou o trabalho lá atrás, desde a hora que os caras saíram do Acre e da Paraíba, passaram em vários lugares lá na Quara, em Bauru, para chegar aqui, quem tava participando, trabalhando no show, quem ouviu depois, quem foi, quem prestigiou, tava vivendo um momento histórico na cidade. Foi a primeira vez que Gospel participava dessa rota de festival. O Grito Rock foi o primeiro evento independente feito aqui a ser transmitido ao vivo via web, que gerou um áudio depois do primeiro evento independente que a gente gravou o áudio aqui para poder ser mostrado depois. E esse evento também, essa noite fora do eixo, ela foi o start, ela foi um alicerce bem colocado de pedras, de paralelepípedo, sabe, pedra maciça mesmo, no nosso caminhar coletivo aqui. E foi um público interessante para a cidade, no teatro, evento aberto, entrada franca. E é uma coisa que a única palavra que define isso é como histórico. Depois a tour seguiu para terminar em BH, com chave de ouro no Conexão Vivo. Acho que o Caldo de Piaba tocou por último no Real Instrumental em Sabará, que foi um festival bem bacana também. Depois a Paula pode até falar um pouco dele. Mas é muito interessante. Pra gente foi muito bacana, até pelo papel de ser um coletivo da fronteira, estar num lugar que é entre Minas e São Paulo. Tem muita gente, inclusive a gente do coletivo, ainda está digerindo tudo que aconteceu naquele 15 de abril, porque foi muito massa, foi massa demais. E muitas pessoas, eles semearam a ideia de fazer o seu som, aquele som que o Arthur tocava, o Arthur, pessoa da Cabureira, tocava com a caneta esferográfica e o violão. Ali você via vários guris de 13, 14 anos saíram falando depois, pô, o cara usa um violão, sabe aquela ideia de, pô, dá pra tocar, dá pra você produzir o seu som, dá pra você seguir tocando, os caras andaram 10 mil quilômetros pra tocar aqui. E é isso aí, é exatamente o efeito que a gente queria que passasse. A gente ficou embasbacado e tá até hoje, e bora prosseguir. Então manda ver aí, Paula. Aqui em Sabará, cara, foi assim, também foi uma experiência maravilhosa receber o pessoal do Caldo. Eles tocaram. Foi. Aqui aconteceu no dia 24. Que aconteceu em praça pública, e o mais interessante do Real é que assim, a gente fez em frente a uma igreja antiquíssima, a Igreja do Rosário, que foi construída pelos escravos, e não tinha palco. Na verdade, assim, o palco foi no chão, então houve uma interação muito grande entre banda e público, porque ficou todo mundo no mesmo nível. E foi uma experiência assim. Nossa, também indescritível. Foram quatro bandas além do Caldo, e o pessoal gostou bastante também. Foi. Valeu muito a pena. Legal, quem tá escutando a gente aqui em São Carlos, deve lembrar também das bandas que passaram por aqui no final do mês passado. Foi bem histórico também aqui, sei lá, meio até. O Caldo tinha vindo no final do ano passado aqui com a Mini Box já, tinha gente que já conhecia, mas o Burro Morto Cabroeira, primeira vez, principalmente assim, o Burro Morto particularmente. Eu nunca tinha visto o show deles e fiquei bem assim impressionado, o tipo de som que eu curto mesmo, assim. Isso pessoalmente falando, mas como coletivamente assim, o show da Cabroeira foi assim, acho que histórico é pouco assim aqui, né? Porque aqui em São Carlos o palquinho ele costuma ser um grande antro de cultura independente, de música alternativa assim, já colou muita banda. Sempre as bandas passam pela turnê, falam que aqui é um dos shows mais legais e tal. Mas o show do Cabroeira, assim, impressionantemente fez uma ciranda gigante como nunca tinha se visto aqui. E eu acho que, sei lá, não dá pra falar muito, assim, na verdade. Foi tão absurdo, assim, o que aconteceu naquele dia e tal. E, sei lá, agora fica o convite para quem tá escutando aí, que não tá aqui em São Carlos, vir conhecer também, na verdade. A gente adora essas situações aqui de tá agregando gente das bandas que estão passando ou dos coletivos parceiros que estão por perto e fazer uma grande celebração aqui. A gente tem feito no palquinho, mas em outros lugares aqui da cidade também. Verão, eu quero que toque parar também no chão, assim, no meio do público, porque o Arthur, Conexão Vivo em Belo Horizonte. Desceu do palco e foi pro meio da galera e pegou, tinha um pessoal com cabeça de touro, não sei, feita de jornal. Ele pegou essa cabeça assim, colocou nele. E ficou dançando no meio do público, sabe? Foi assim, uma parte muito louca do show. Eu fico imaginando o show do Capoeira no nível mesmo. Aqui rolou uma cena bem massa. Aqui rolou uma cena bem massa. Rolou uma cena bem massa do, no show do Cabroeira. Quando o Arthur subiu nos amplificadores, no amplificador de baixo e tal, e começou, enquanto tocava, rolava a música Caicará, a galera, tinha público de todas as idades ali, tinha menino de 8, menino de 10, sei lá, pessoas de todas as idades, e o cara subiu no amplificador e começou a voar com a música e cantando uma música que já é conhecida, já foi gravada por muitas pessoas, famosas inclusive, e ali a galera falou delírio, todo mundo que viu o show saiu emocionado. O show do Burmor também foi, que a gente teve uma coisa da psicodelia com vídeo sendo exibido no teto, a gente montou o Planetário B-Rock, que faz uma projeção no teto do teatro, e o Burmor, que eu sou psicodelia, também saiu, fez cada nota ecoar ali dentro. O caldo de Piaba foi uma situação interessante, porque tem uma conexão com o Gospé e tal, a galera do Acre. E uma coisa que aconteceu esse mês também que foi bacana foi a passagem da turno em Montes Claros também, né, Alan? Alan, você tá ouvindo? Tô demais, velho. Então, passagem dessas turnês aqui foi massa, caralho, assim, porque na real a gente começa a história da tua aqui com o lançamento da Casa Fora do Eixo, com o Macaco, com um show histórico, assim, com todo o envolvimento que rolou, com o lançamento de Casa Fora do Eixo, com aquela, como que eu posso dizer, aquele estigma em cima da volta dos macacos para a cidade. Então, e aí tal, passa isso, esse show histórico, todo mundo enlouquecido, vem a semana seguinte, a gente pega Caldo de Piaba aqui, dessa turnê que eles estavam fazendo com o Cabroeiro e o Burro Morto, mas chegou só eles aqui. Foi um show assim que pra gente foi uma realização, porque a gente já tava a fim de trazer o Caldo aqui há muito tempo. E foi um lance que, tipo, não deu muita gente assim, mas todo mundo que foi e até hoje comenta assim, que foi um instrumental na sequência do Macaco e muito diferente, um instrumental muito foda também. E aí a gente já vai e já entendeu uma turnê do Nordeste que vinha descendo de um mini-box e Neville, velho. E aí foi, tipo, pra fechar o final de semana com chave de ouro, assim, saca? Mini-box é uma banda que dispensa comentários, assim. Eu acho que é a banda ligada ao circuito que mais vem sendo comentada hoje. Aí você vai e depois do show do mini-box, a galera sem entender nada aqui. Totalmente diferente de tudo que já tinha vindo aqui, sobe Neville no palco da casa e, pô, um som super pra cima, assim, super astral, sabe? Pra gente, assim, tá sendo massa pegar essas turnês e é massa demais, assim. Eu acho que Minibox e Neville seguiu pra BH, e BH eles seguiram pra São Paulo, e eu acho que foi conexão vivo também, não tenho certeza. Mas esse lance da turnê, assim, pra gente tá sendo massa, assim. E agora, no meio do mês, agora a gente já pega outra turnê do Nordeste. E o lance é esse, assim, mesmo. É não deixar parar mesmo, sabe? Pô, esse lance da Casa Fora do Eixo aí é sensacional, hein, Alan? É muito louco, porque eu lembro que você sempre reclamou que aí não tinha espaço, que ninguém das casas entendia, né, a proposta, música independente, música autoral, no interior de Minas, onde todo mundo acha que, onde, assim, é difícil mesmo, né, cara, os donos de bar devem entender o que é direito, a molecada também tem uma tradição meio forte no rock, né, acha que música independente é só rock and roll e tal. Acho que é legal contar um pouco da experiência de como que é, cara, tá com uma casa agora aí, de certa forma é no centro do Brasil mesmo, só que muito afastado de vários lugares, mas um lugar que acaba sendo estratégico, tanto para quem tá indo pro Nordeste, nas tours que estão acontecendo lá, que dá para baixar para ir, quanto quem tá vindo pelo Sudeste aí. Então, vai passar muito show bom por aí, com certeza, né, velho? Demais, tá? A gente é o ponto fora do eixo, mais fora do eixo, porque os dois pontos mais próximos, Vitória da Conquista e BH, hoje estão a praticamente quase 70 pontos daqui, sabe? E aí a gente vem numa cena que vinha batalhando há 3 anos de espaço, e a galera das casas, que só entende a música de massa, só acha que vale a pena colocar a música de massa para tocar na casa dele, a gente já faz dificuldade, a gente mudou, a gente é da prefeitura, está mais ainda. que aí, um acaso do destino, a gente cai no espaço que hoje é Casa Fora do Eixo, depois de dar tudo errado no grito, assim. E a gente chegou a esse lugar, e, velho, na hora que a gente entrou nesse lugar, a gente falou, cara, é aqui que a gente vai montar a Casa Fora do Eixo, é isso aqui que a gente procurou um tempão. E aí, velho, a gente nem pensou duas vezes, não, a gente caiu pra dentro, assim, e as coisas estão sendo bem na raça, saca? Bem, tá sendo bem difícil, assim, mesmo, principalmente pelo pouco tempo, pela rapidez, assim, saca? Mas tá sendo massa pra gente também, porque a galera que tá envolvida no coletivo hoje tá todo mundo muito bem focado, a casa tá muito pra isso. E tá, facilita demais, velho. É um passo que é super importante. E eu acho que todo coletivo deve focar a chegar a conquistar isso, porque, velho, depois que você tem a casa, velho, facilita muito as ações do coletivo, facilita pra galera começar a visualizar o coletivo, assim, tipo, porque a gente só tem a casa, na real. Tudo que a gente coloca dentro da casa é alugado, mas, tipo, tá valendo a pena demais, porque a gente começa a conseguir ter aquilo que a gente não conseguia quando fazia evento. Ou o evento tinha que ser gratuito, ou então era num esquema que o cara cobrava 25 pau numa bilheteria e a gente ficava com 2,50 da parada. Era um negócio meio surreal até. E aí agora a gente começa a conseguir visualizar, tipo, um esquema de bilheteria nosso, um esquema de bar nosso. E isso aí, tipo, facilita um pouco, assim, as coisas, saca? Mas o lance da casa é bem massa por esse lance, assim, velho. Mas é bem complicado, é bem difícil as coisas, assim. Tá sugando muito de todo mundo que tá envolvido no processo hoje, saca? Mas, por outro lado, também tá todo mundo muito feliz. Porque a gente tá conseguindo fazer... A gente conseguiu fazer, tipo, em começo de 2010... seis meses praticamente, 2010, a gente conseguiu fazer, acho que já o dobro de coisa que a gente conseguiu fazer em 2009 todo, sabe? Então, isso aí é um reflexo da casa, assim. É o que eu tô falando sempre pra galera, velho. É um lance que é difícil, é complicado, tem que ter sangue no olho total, assim, mas, velho, compensa cair pra dentro do negócio, facilita a vida do coletivo demais, velho. Doideira, doideira, Alan. Galera, vou chamar mais um bloco de música aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa ou pode chamar os sons aí? O que vocês preferem? Pode mandar um. Vamos de som então, porque eu acho que é até legal pra dar uma ilustrada aí, rolar alguns sons das bandas que a gente comentou. Inclusive... Até linkar de novo, né? Vários dos sons que a gente tá trazendo aqui são ao vivo, né? Gravados ou nas passagens, ou nos shows ao vivo, nos festivais. Aqui em São Carlos a gente consegue também gravar na Rádio Fiscar, que é uma coisa bem legal, de fazer uma sessão com as bandas e tal. Então, nesse bloco, vamos rolar duas bandas que a gente comentou aqui. Começar com o Caldo de Piaba, rolando... A música Deixa Vi, a versão ao vivo lá na Obra, que a galera do Coletivo Pegada fez o evento com eles lá. E depois a gente escuta o Macaco Bong com uma música nova que não tem no primeiro disco deles, uma música chamada Broken Choco Black, ao vivo lá em Ribeirão das Neves. Quem quiser sacar mais dessas músicas, acessa lá o tecnoartfd.wordpress.com, né, o site da Tecnoart Fora do Eixo. Que lá tem várias bootlegs, né? Várias versões ao vivo das bandas tocando. Que é uma iniciativa também que a gente visa difundir o máximo possível aí, da galera gravar e disponibilizar esses registros históricos de tudo que está acontecendo. Então vamos de som aqui, começando com o Caldo de Piaba. E depois a gente rola então o Macaco Bong aqui. Transmissão coletiva, Web Rádio Fora do Eixo. Divulguem, sintonizem. Tudo nosso aqui, galera. Vamos de som, Caldo de Piaba. Mas agora, Deixa Vir, uma versão déjà vu. Te agradeço muito aí o apoio do pessoal do Coletivo Pegada, junto com outros coletivos do interior de Minas e do interior de São Paulo, estão fazendo a gente, com a gente, a segunda turnê Fora do Eixo, Minas e São Paulo. A gente rodou com bandas como Burro Morto, Cabroeira, Macaco Bong pelo interior, Divan. E foi muito massa, muito legal ver o empenho do pessoal do interior aí nessa conexão, possibilitando que bandas de tão longe possam rodar por aí. Valeu. Thank you. We'll be right back. Volta aqui, o Web Rádio Fora do Eixo, essa transmissão coletiva nacional aí, com gente de todo lugar do país. Dá um alô aí pra galera que tá escutando aí. Alô pra todos os ouvintes da Web Rádio Fora do Eixo. E vamos dar um alô aí pra todos os ouvintes da Web Rádio Fora do Eixo e um alô pra todo mundo que tá escutando a gente também. É, na Capivara FM aqui em São Carlos, Rádio Livre, total. Manda um salve aí, galera. Alô, yeah. Bom, algumas pessoas nos deixaram, outras estão chegando junto. Vamos. Algumas pessoas nos deixaram, outras pessoas estão chegando junto. Vamos trazer todo mundo aqui para perto de novo aqui, recontextualizando para a gente falar sobre o que a gente escutou, o que a gente vai escutar, sobre as ideias que estão rolando e tudo mais. Alô, quem tá aí? Tá aí, Carlos, Guerrilha, tá aí, Ney, quem tá na área? Tô aí. Pô, dá um oi mais legal pro pessoal aí, Carlos, faz uma declaração aí, pô. Chegou atrasado, o que aconteceu? Eu também não entendi de quem foi esse oi. Tá rolando uma embolada, né, todo mundo ao mesmo tempo agora. Opa, quem tá aí, gente? Ô, Carlos, se apresenta direito aí, fala quem você é, de onde você veio, o que você faz nessa história aí, rapaz? Ah, é que tá bem depois, né, feedback extreme mais longe. Vou fazer um salve. Boa noite a todos, chegando atrasado aí, matando parte da aula. Tamo aí, aqui, representando o Guerrilha Grieg aqui de Franca, com essa loucura de ouvir um pouco depois do que a gente tá falando. Guerrilha Grieg fazendo testes aí também, o Skype e o Ubuntu 10 para os adeptos do software livre, estamos testando. Testando e funcionando, né? Tá rolando aí. Acho que é legal isso, registrar isso daí também, né? O Guerrilha Grieg e outros coletivos aí, pioneiros e botando fé total, né? Desenvolvendo bem forte na área do software livre, afinal nossa cultura é livre, nossas ideias são livres e os softwares também tem que ser, né? Tendo algum probleminha aqui que o pessoal não tá escutando. Acho que talvez tenha muita gente online no MSN, aqui no MSN não, no Skype aqui. A gente tá fazendo uma transmissão com gente de tudo quanto é lugar do país. Vamos ver o que acontece aqui pra gente tentar restabelecer o fluxo normal das coisas. Galera, vocês estão aí? Quem tá ouvindo bem? Quem tá com problema aí? Vamos solucionar isso aí e tocar a ideia, né? Perfeitamente. Opa, eu também tô aqui na área ouvindo perfeitamente. Então vou continuar as apresentações aqui. Quem chegou com a gente diretamente de Cuiabá, lá Mato Grosso, Ney Hugo, salve camarada, tudo bom aí, man? Chegar já se apresentando, tudo o rolê que é, e falar um pouco também já da música nova aí que já rolou e tal. O que você tá... Bem-vindo aí. Massa, muito massa a gente poder ver, né, e participar, assim, desse tipo de transmissão, né, que com as ferramentas simples que a gente tem na mão, a gente consegue ter uma interface de comunicação muito forte, né, o Skype, que é um programa gratuito, né, e o microfone, fone, que é um equipamento, assim, que não é inacessível, né? Muito fácil você conseguir um desses microfones com fone para você poder se comunicar no Skype. A partir disso, o Circuito Fora do Eixo tem feito várias reuniões, né? E essa perspectiva também de transmissão conjunta, né? Ainda mais indo para FM aí na Rádio Capivara, né, jovem? Que Rádio Livre, que também está transmitindo aí, está rolando essa iniciativa. Então, acho muito bacana, né, poder fazer parte disso e que isso está rolando, né, numa frequência cada vez maior. E ainda hoje a gente até usou o Skype para ter uma outra reunião sobre transmissões de festivais também, né, com esse uso da ferramenta, né, enquanto reunião para debater as transmissões, e o Skype também é usado como transmissões, né, e me apresentando, eu sou do Espaço Cubo, né, um dos coletivos membro fundadores do Circuito Fora do Eixo, e sempre atuei na parte de comunicação, assim, né, cobertura, assessoria de imprensa, web rádio também, né, então fizemos um esquema de, né, encaramos o desafio de transmitir os festivais, e a partir dali fomos, né, indo colocando a cara mesmo e pensando como é que se poderia fazer aquilo. Daí hoje até na reunião a gente teve um diagnóstico, assim, que antes era uma coisa muito difícil de se fazer, era sempre um bicho de sete cabeças, e hoje, né, a gente já consegue ter transmissões espalhadas, aí no Grito foi várias, né, a gente conseguiu estabelecer a tecnologia e também descentralizar o tech dela, né, a produção dela, então tá rolando bem massa. Além disso, eu atuo também dentro do Espaço Cubo como músico em um dos programas, que é o Macaco Bong, né, já que o jovem pediu para falar, e essa música que tocou agora é uma das músicas recém-criadas aí, que nunca foram gravadas na vida. Na verdade, foi gravada no ensaio que a gente fez no 10 Horas do Trama, mas gravamos mais, é um ensaio gravado, né, então funciona mais como uma pré-produção para você ir descobrindo a música e tal ali, e lapidando melhor. E a gente gravou várias músicas, incluindo o Mil Grau, do Renegado também, que a gente vai entrar, ele tá fazendo disco com várias bandas, uma em cada música, né, não sei se de repente tem mais bandas que, algumas bandas contêm outras músicas, mas a gente fez o Mil Grau, né, e ele tá com essa ideia mesmo de fazer o disco com várias bandas, assim, nas músicas, então a gente aproveitou e gravou a faixa ali pra mandar esse Mil Grau pra ele, esse instrumental, e fizemos também essa pré-produção de músicas novas, nossa, das quais o Broken Chocobread, essa que tocou, é a que tá mais redonda, assim, mais lapidada. As outras a gente ainda está estudando. Já chegamos de tocar ao vivo para experimentar, mas ainda estão sendo trabalhadas, assim. Essa Broken Chocobread que tocou aí é que está mais fechadinha. Respondido, jovem? Respondido. E antes de continuar o assunto aqui, eu acho que é legal só falar um pouco mais do Macaco aí. Quais são os próximos planos aí que vocês têm? Gravaram o DVD lá em BH? Tem previsão para lançar? Vocês estão pensando em gravar, como que tá o plano para gravar disco novo, como que tá essa história toda aí? Então, em relação a produtos, assim, né, a gente tá com dois registros muito bacanas, que é o show Macaco Bong Convidados, que rolou no auditório do Ibirapuera, né, que tem o Vitor Araújo no piano, Siba tocando rabeca, Jack do Porcas Borboletas tocando percussão, e o quarteto de metais do Móveis, né, flauta, sax barítono, sax tenor e trombone. Então, a maneira como esses caras enriqueceram os arranjos, assim, foi surpreendente, né, ficou muito bacana, assim, a gente até tem usado, né, a frase, assim, de que parecia que os caras já eram da banda, porque realmente parecia, né, a maneira como eles se encaixaram, e tudo muito livre, né, porém dentro das estruturas e métricas que a gente tinha ali, né, das músicas do disco do artista Igual Pedreiro, e encaixou direitinho, assim, cara, foi muito legal, cada um no seu espaço ali, né, e conseguiu construir um conjunto muito, uma banda nova muito louca ali, né, que foi esse Macaco Bom Convidados. A gente gravou o áudio no auditório do Ibirapuera em vídeo de uma maneira mais de bastidores, assim, né, para ser tipo render um documentário de gravação desse disco. E depois surgiu a oportunidade da gente fazer o mesmo show no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e aí a gente, numa parceria do Audiovisual Fora do Eixo com a Green Vision, que é uma produtora audiovisual de Belém, foi feita essa parceria, a gente já conseguiu focar mesmo nisso da gravação do DVD, tanto que várias pessoas entraram com câmera de celular e o coletivo Pegada disponibilizou computadores lá para as pessoas descarregarem esses vídeos para serem usados no, no DVD, né, tinha 8 câmeras filmando o show, filmando bastidores também, tinha um Big Brother atrás da gente, assim, que seguia a galera o tempo todo, assim, viu o que estava conversando e tal, para enriquecer esse clima de bastidor, né, que é bacana de ter no DVD também. E estamos com esses dois produtos registrados aí, né, para serem editados e lançados. E estamos produzindo músicas novas com bastante calma, assim, porque não tem aquela história de sofrer pressão, né? Não tem uma. Não era como as bandas de 10, 20 anos atrás, que a gravadora pressionava o cara a lançar o CD e tal. Hoje esse processo de autogestão tem muito disso, né? Dessa. A autogestão até na questão da composição, na questão de lançamento de produtos, né? Então, esse processo de composição está acontecendo, né? Eu até mencionei as músicas novas aí que a gente gravou no ensaio do Trama. Tem os vídeos para assistir essas músicas lá e tal, essas músicas novas. A Broken Choco Bread, que é essa que a gente está tocando em alguns shows, em todo show, na verdade, já. E né, em algumas gravações também na Rádio Fora do Eixo, como foi esse áudio aí do coletivo Semifusa, o jovem me relatou aqui, né, quando a gente tocou lá em Ribeirão das Neves. E em relação a outras músicas novas, é esse processo tranquilo mesmo, assim, né, o tempo que as músicas precisam para serem fechadas ali, porque não tem uma pressão de tem que se lançar o disco e tal, e a gente está satisfeito com o resultado desses produtos que a gente registrou, mas ainda precisam ser editados e pensado estratégia de lançamento e tal. Então, creio que no segundo semestre, no final do ano, na verdade, devo ter alguma coisa relacionada ao Macaco Bong convidados, né? E a gente conseguindo estar mais, com as outras músicas, mais encaminhadas, né? E mais músicas também. Legal. Vai ter em relação a shows, vocês estão com coisa programada? Como é que tá? Estamos programados, sim. A gente vai fazer... Oi, alguém falou aí? O próximo show é no Festival Fora do Eixo do Rio de Janeiro. A gente tocou em São Paulo e ficou durante a semana também. Tem alguém aí pra pôr atender o telefone. Que fica aquele barulhinho. É. O danado do barulhinho. Um fluxo intenso de pessoas aqui. Tem algumas pessoas saindo, outras entrando. Mas vamos seguir aí com a ideia. Mas evento bom é assim mesmo, quando tá lotado e tem que sair dois pra entrar dois, sai quatro pra entrar quatro. Mas então o próximo show é no Festival Fora do Eixo no Rio, é isso? Isso. É isso. Continuando aqui então. Mas onde é o primeiro hoje que tem? Tem muitas vozes rolando, cara. Tá aí, dá um delay aqui. Eixo no Rio. Dia 15. Aí, dia 16, virada cultural no palco Música do Mato, em São Paulo. E na verdade, eu vou pedir a mesma sugestão do que o Carlos está falando aqui na lista escrita do Skype, porque eu tô igual aquela mulher do sanduíche ish. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando de novo, e isso embaralha tudo. Tá muito sanduíche ish, cara. Tá com muito delay. Muito legal. Mas isso é só desligar o microfone, até porque é eu falando, sai no computador da outra pessoa e o microfone dela pega. Se você desligar o microfone, eu acabo o delay. Todo mundo, na verdade. Aí quando eu for escutar, eu também desligo eu e assim por diante. Quem entrou agora foi a Jenny. Eu vejo o meu mês, velho. Vou dar um salve geral, que eu vou ter que sair fora. Parabéns a todo mundo da transmissão coletiva aí, integrando mais essa insanidade que o Brasil está ficando cada vez menor para Fora do Eixo, principalmente ao vivo. Um grande abraço a todos, divirtam-se. São aí, velho. Raul também do Megafone, que eu precisava sair, né, Raul? Quer mandar seu salve aí, despedida, beijinho, ou alguma coisa aí, salve para os camaradas, qualquer manifestação de amor? É isso aí, galera. Tô tendo que sair fora também agora, mas eu deixo aí meu abraço, meu salve pra toda a galera de todo o Brasil aí, integrantes do coletivo Fora do Eixo. Tô me integrando mais agora como Web Rádio Megafônica, então vocês vão me ouvir falar aí um pouco mais durante esses todos esses outros dias aí que vem. Muito obrigado, galera. Valeu. Não. Foi do caralho. É, então, valeu. Tá escutando a gente também. Então, eu vou ficando por aqui, mas na próxima estamos aí com certeza. Eu, mais uma vez, justificando aí a não presença do Mau Mau, né, por conta de uns problemas técnicos lá no computador dele, mas tô aqui representando a galera do Megafônica e estamos sempre aí, galera. Valeu, obrigado, jovem, valeu aí toda a galera que tá escutando hoje. Nós, valeu, valeu, valeu geral aí, o Raul. Bom, a JJ já tá com o microfone aberto, acho que ela tá louca pra falar. Chega aí, Jennifer, chega aí, JJ. Bem-vindo aí à transmissão coletiva, tudo bem aí? Onde é que você tá? Oi. Alguém me ouvindo? Todo mundo te ouvindo, JJ, só chegar. E aí, como é que vocês estão? Beleza, presente. Você chegou agora. Pois é. Uhum. Fala um pouquinho aí do trabalho de vocês. Então, Fala Fita, a gente está trabalhando já no Amapá, na capital do Macapá, né? Há 5 anos, hoje a gente trabalha com 25 bandas dentro do coletivo, e assim, teve um aumento gigantesco de música autoral, e a cultura independente mesmo, de fato, se fortificou com o nosso trabalho. Hoje a gente chega a ter 65 pessoas em reuniões nossas, que são semanais, é um número bem grande de gente, né, e o trampo lá tá massa. Cada vez mais bandas circulando e tal. Legal, Jay. Acho que é legal dar uma apresentada, né? A gente já falou um pouco aqui também da Minibox. Acho que é legal falar um pouco aí. Vocês estão em São Paulo agora, é isso? Isso, acabaram de voltar da turnê do Nordeste, que passou depois também lá por Montes Claros e tal. Acho que tá vivendo o Brasilzão. Vivendo o Brasilzão aí. Dá um toque pra todo mundo que tá escutando a gente aí. Que experiências essa nave... Essa mini box lunar, essa nave captou durante esses dias aí. Pode crer. Então, jovem, a gente fez a segunda turnê fora do eixo, né? Pelo Nordeste, junto com a banda Nevilton lá do Paraná. E foi muito massa mesmo. Foram o quê? 11 shows, não, 10 shows em 11 dias. Era intensivo mesmo. Chegava um dia na cidade, depois já estava viajando. E assim foi indo, fazendo os 11 dias, parando lá no Conexão Vivo que teve em Belo Horizonte, né? E antes disso a gente passou em Montes Claros com a galera do Retomada, foi muito massa, a gente conheceu a Casa Fora do Eixo lá, que tá super bem estruturada. E, nossa, puta experiência, é sempre bom saber como é que tá sendo a cena em outros cantos, né? Como é que tá rolando da própria rede, né? Nos coletivos, e ver essa situação de perto... Sacar como é que está sendo as articulações é sempre muito bom. É um estímulo grande, enquanto coletivo, enquanto banda também, né? E o que mais? Conta aí das próximas ações aí. Todo mundo falando do Festival Fora do Eixo, né? Semana que vem no Rio. Vocês participaram primeiro do Festival Fora do Eixo em São Paulo, aí tocando com o Jads Macalé, acho que é um evento histórico já. E agora, sexta-feira que vem, lá no Circo Voador, é isso? Isso mesmo, a gente fez com Jardes agora, né? Na primeira vez que nós viemos a São Paulo, que foi durante o Fórum de Cultura Digital, a gente tinha feito o show junto com o Jorge Maltner, e agora a gente teve honra de tocar junto com o Jardes Macalé, né? Um grande maldito da música, figuraça que ele é. E, enfim, foi abrindo o Festival Fora do Eixo em São Paulo, que rolou quase uma semana inteira, foi muito bacana, as casas deram super lotadas, e agora vai ter a continuação, né, que vai ser lá no Rio de Janeiro. A Minibox toca no Circo Voador, que eu acredito que deva ser maravilhoso, tanto pela história que ele tem lá. E a gente vai tocar lá no dia 14. Nevilton vai tocar lá também, né, a banda que acompanhou a gente durante a turnê. Acho que vai ser muito legal. Várias bandas vão tocar lá, vários DJs também, vai tá bem doida. Vai estar bem doido. Quem quiser dar uma sacada na programação, festival.foradoeixo.org.br, né? Exatamente. Alguém tem mais pergunta aí? Ney? Paula? Vamos juntar aqui na história, pessoal. E aí, não, pessoal? Não falei com vocês. Eu tava querendo saber do como é que tava sendo os... Qual foi a experiência e tudo, então tô feliz. Então, teve o blog da turnê, né, que era o Turnê Fora do Eixo, que foi muito legal. O Marquinhos aqui da Maria fez um trabalho muito bacana com vídeos acompanhando todo dia. Foi postado lá junto com o texto feito pelo Alexandre, que é o guitarra da banda, né, um diário de bordo, que ficou bem legal, quem quiser dar uma checada. O show que vocês vão fazer no Fora do Eixo no Rio, no Festival Fora do Eixo do Rio, faz parte ainda da turnê ou não? Não, não, é uma ação separada. Inclusive, a gente vai tocar também no Sesc Pompeia, dia 28, aqui em São Paulo. Ia perguntar justamente isso, assim, depois do festival, o que vocês estão planejando? Vão dar uma parada ou não? Vão continuar? A ideia é continuar. Então, a gente vai ficar, a gente já está um mês fora de casa, né? E eu acho que vai ficar mais um mês aí até o Sesc Pompeia. E durante isso a gente está na pré-produção do CD, né, que está sendo com Miranda. A gente está fazendo os ensaios aqui no Estúdio Lamparina, que é parceiro do Amerê Coletivo. E a gente vai ficar nesse trampo ainda por um tempo, voltar para Macapá para finalizar as questões do Festival Quebra-Mar, né, que já vai ser agora no final desse semestre. E por enquanto é isso. Estão com um blog, né? Você falou do pessoal da comunicação do Fora do Eixo, inclusive, está acompanhando as turnês. E, né, a turnê do Caldo, a turnê de vocês. E estão atualizando. Estão atualizando no blog a turnê Fora do Eixo mesmo, né? Qual que é o endereço? Alguém aí sabe? É turnêforadoeixo.wordpress, se não me engano. É Fora do Eixo Tour. Fora do Eixo Tour.wordpress. Ah, inclusive a gente está aqui com o Gabriel, né? Gabriel, você tá aí? Tô aqui. Isso. E foi um dos que acompanhou também, né? Isso mesmo. Inclusive tive a oportunidade de conhecer aí a realidade do coletivo aí do Forceps Sabará, né? Bem legal. Aham. Fala um pouquinho também dessa. Pegando o gancho aí que a Jennifer deixou. Fala um pouquinho. Experiência de acompanhar e não como banda, né, mas registrando aí a turnê toda. Massa. Então, a gente elaborou uma equipe de duas pessoas, né, pra fazer essa cobertura aí, que começou no dia 11 lá em Araraquara com o coletivo Colmeia. E seguimos, eu segui até o último show, que foi em Sabará, no dia 25 de abril, totalizando 24. Aí 24. Isso, é porque eu fui embora dia 25, né, de BH ali, então acho que confundi aqui. Mas enfim, foram vários dias, né, várias cidades visitadas, integração, foi a segunda experiência de integração de uma turnê passando pelo estado de São Paulo e Minas Gerais, né, integrando os coletivos Massa, Merê, Enxame, Guerrilha e Colmeia de São Paulo, e também o B-Rock, o Pegada, Peleja, o Retomada, o Forceps e o Goma, do estado de Minas. E foi bem bacana, porque justamente por ser a segunda experiência integrando os estados, né, a gente pôde divulgar mesmo como estava sendo as ações, né, essa rota com três bandas do Nordeste, duas da Paraíba e uma do Acre, de regiões distantes, então possibilitando que essas bandas pudessem transitar aqui no interior dos dois estados, né? Foi bem bacana. Acho que um aspecto muito interessante é, assim, que como a gente, né, como um agente de produção cultural aqui do interior paulista, é massa porque você acaba vendo várias realidades, né? Passando por várias cidades, várias características locais que o pessoal trabalha, e aí acaba trazendo toda essa bagagem junto pro coletivo, né? No caso, o Enxame Coletivo, que o pessoal, né, depois de ver e ouvir todas essas experiências, acaba agregando novos olhares, novas propostas mesmo de trabalho com base no que a gente trouxe de fora, né? Bem massa mesmo. Acho que é energia, né? Total. E o lance também de tá muito em rede trampando com algumas pessoas, e transformar os avatares ali, né, em pessoas e tal, poder aprofundar melhor o trabalho, trocar uma ideia. No caso também a banquinha do Enxame, ela esteve presente aí partir de Bauru, cruzando todas essas cidades visitadas aí. E é muito massa porque aí eu saí daqui com uma caixinha, né, com alguns CDs e chaveiros, e voltei com uma sacola imensa de produtos aí. Pegamos produtos ali no Peleja, enfim, em vários coletivos que a gente passou, conseguimos agregar e hoje estamos com um contingente bem legal, assim, de produtos, né? Bem massa mesmo. O escambo de ideias e de produções artísticas intenso aí, né? Aproveitando mesmo a rede interligada, fazendo a parada acontecer, né? Galera, seguinte, chamar mais dois sons aqui, daqui a pouco a gente volta pra falar as últimas coisas e dar uma despedida geral. É, a gente tá pegando algumas versões ao vivo, algumas outras coisas legais aqui. É, a gente falou da turnê, né? Então vamos rolar aqui dois sons da última tour. O Burro Morto e o Cabroeira, né? Os dois que são lá da Paraíba. O Burro Morto, vamos rolar Batista, o Maquinista, que é o nome do disco que eles vão lançar agora esse mês. Tá na agulha, tá no forno pra sair. Sonzeira total. E o Cabroeira com Pisa Morena. As duas músicas foram gravadas ao vivo lá na Rádio Fiscar, no programa Independência Mate, na transmissão independente que a gente faz. Daí, daqui a pouco a gente volta aí pra comentar um pouco mais sobre tudo isso e dar aquele tchauzinho final aí, deixar as últimas expectativas de todo mundo, últimas impressões e tudo mais. Firmão, vamos de som então agora, começando, como eu falei, com o Burro Morto, Batista, o Maquinista, ao vivo. Vamos de som. Transmissão coletiva Web Rádio Fora do Eixo. Thank you. sou da cidade de Iaçu. Eu tenho meu cavalo feito, morena da cor de ouro. Tenho meu cavalo feito, morena da cor de ouro. Diz a morena no caroço da mamona. Você toma, vou dos outros, mas um dia você não toma. Se você tomar amanhã, eu vou buscar. Diz a morena no caroço do juá. Diz a morena no caroço da mamona. Você toma, vou dos outros, mas um dia você não toma. Se você tomar amanhã, eu vou buscar. Diz a morena no caroço do juá. Galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre. Participe das reuniões da Web Rádio Fora do Eixo. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no Sala Observatório Fora do Eixo.blogspot.com, canal audiovisual. Faça parte da equipe, proponha pautas, movimente-se. Conheça a agência Fora do Eixo e os novos artistas da música brasileira. Acesse www.foradoeixo.org.br ou agenciaforadoeixo.wordpress.com e seja feliz. É, e seja feliz. Vinheta clássica produzida pelo coletivo Guerrilha Gig. Aí estamos de volta aqui na Web Rádio Fora do Eixo. Vamos voltar à conexão aí com o pessoal aí de vários coletivos de todo o país. Galera, tá na linha aí? Vamos pro último bloco. Quem tá na área ainda aí? Na área aí, Enxame. Fala, Fita também. Na área. Legal, a gente rolou alguns sons aí, retomando, né? O Cabroeira com o Pisa Morena e o Burro Morto com a faixa que vai dar nome, que vai dar título ao nome do disco deles, né? Batista, o Maquinista. Duas bandas lá da Paraíba que fizeram a última turnê. E vamos voltar aqui agora, acho que primeiro para, sei lá, para refletir um pouco sobre o que foi essa experiência aqui, para chamar o pessoal para novas experiências que devem acontecer aqui na Web Rádio Fora do Eixo e começar a encaminhar aí para a gente finalizar, né, pessoal? Pode, eu acho que, Ney, eu acho que você que, como Tava aí no logo no, desde o início também da web rádio, das primeiras experiências, até como a gente estava trocando ideia hoje, como era difícil e tal. Acho que dá pra gente fazer uma pequena avaliação, reflexão sobre como que tá funcionando hoje em dia a web rádio, como que, sei lá, como potencializar, como fortalecer, como chamar mais gente junto ainda pra essa história aqui. É massa que teve essa perspectiva dele, né, de você fazer transmissões ao vivo, né? Essa perspectiva foi trabalhada ali no Fora do Eixo. Eu vejo que isso que está acontecendo hoje, essa transmissão conjunta, reflete, né, que uma dessas metas foram atingidas, assim, né, que era seguir o conteúdo programático ali no sentido de não simplesmente formar estações técnicas de transmissão, mas sim, né, formar pessoas ali que poderiam estar trabalhando com isso e que automaticamente linkadas, né, com o circuito Fora do Eixo, transmitindo os eventos, né, em muitos casos formando coletivos, em muitos casos o coletivo já existia e passa a criar essa interface de transmissão dos eventos e dos festivais também, para percebendo a difusão que aquilo ali traz, né, e, né, a maneira como também os agentes se integram e vão criando, pensando em transmissão de maneira conjunta, né, através das próprias reuniões da rádio, né, muitos festivais ano passado a gente, né, conseguia se reunir antes, se encontrava nos festivais, né, uma equipe já assim que vai se formando. É muito legal isso, a gente conseguir formar uma equipe que vai além dos limites da distância geográfica, assim, né, com a internet a gente tem a possibilidade de ficar em constante contato e, né, e no circuito Fora do Eixo é todo mundo muito circulação, assim, né, tem o Congresso Fora do Eixo, Festival Fora do Eixo de São Paulo, entre outros vários festivais que o pessoal circula, né, para participar das reuniões também. Tem o caso de quem já vem trabalhando com isso, tem banda também, né, que é o caso do Macaco, do Minibox, do Plano Próximo, né, jovem? Plano Próximo é a banda aqui do Massa Coletiva, que chegou a se apresentar em vários festivais aí e tal, e ela passou por uma reformulação e agora ela tá mais do que nunca aí, diria, inerente mesmo ao processo, viva aqui dentro do Coletiva. E tamo junto aí. Em breve, novidades aí da Plano Próximo para todo mundo também. Massa. E aí, esse, como eu estava dizendo, é um dos pontos que favoreceu isso também, né? De circulação, assim, né? Então, a rádio também, né, mesmo tendo a galera que já circula por causa da banda, em muitas situações a gente aproveita, né, para a presença geográfica, né, para estar também, né, compactuando ali com a galera, desenvolvendo os trampos e tal, né, como também em casos em que houve deslocamento específico para transmitir mesmo o Festival X, né, até hoje nessa reunião de festivais aí que a gente já citou algumas vezes, a gente comentou sobre isso também, né, foi assim no Porão do Rock, foi assim no Mimo, que foi lá em Olinda, né, que foi uma das transmissões mais legais que a rádio já fez, que transmitiu o show do Buena Vista Social Club, né, que tem aquela história do DVD lá, né, que registrou, né, que na verdade é música cubana de vanguarda, só que muito antiga e que era desconhecida para um monte de gente. Foi lançado um DVD, né, no clima do World Music, né, e o Buena Vista ficou muito conhecido, e esse show veio para o Brasil já, e assim, ele está acabando, né, porque os músicos do projeto são bastante idosos, assim, então realmente foi um momento histórico a gente conseguir fazer a transmissão desse show, né, foi uma das conquistas, assim, uma das grandes feitas, né, só que as grandes feitas também estão nessa questão que eu tava batendo antes, né, a gente conseguir formar essa equipe, mesmo estando em cidades diferentes e longes, né, e conseguir estabelecer essa equipe ali, né, dentro da comunicação Fora do Eixo, né, conseguindo atender as solicitações dos festivais, dos eventos quando há transmissão, você conseguir formar mais quadros, né, você abrir a tecnologia, você colocar lá no Fora do Eixo Tech tudo o tutorial de como faz, a montagem técnica, de como é legal fazer locução, de como é legal fazer as entrevistas e tal, né, então acho que esse momento hoje a gente tá fazendo essa transmissão conjunta aí, de tá muita gente ao vivo ao mesmo tempo e tendo muita gente ouvindo como espectador dessa rádio, um momento muito, muito massa que ilustra isso aí que a gente tá vivendo, né? Não é o teto, porque acho que no que a gente faz não existe teto, né? É sempre avançando para sempre até morrer. Então acho massa que a gente conseguiu dar esses passos aí e vamos aí continuando a caminhar. Da hora, da hora. Tem gente que precisa se despedir aí, vamos dando o último tchau e fazendo as considerações finais aí, aquele protocolo do bem ali pra dar um tchau gostoso mesmo pra todos os ouvintes aí. Começando pelo Gabriel, acho que dá pra começar o Gabriel e daí faz a brincadeira do passa-bola pra chama o próximo pra se despedir aí, Gabriel, pode ser? Deixar um abraço aí, então, sinto honrado aqui de participar dessa transmissão coletiva aqui, me chamo coletivo representando aqui, pouco tempo aí, né, na rede, mas muito massa essa experiência aí, como o Ney comentou, né, que já tem um tempo aí na atuação da Web Rádio, e agora chegamos aí nesse pico, muito massa. Valeu, galera, um abração aí pra todo mundo, parabéns aí pela experiência. Pô, falei pra chamar alguém aí pra se despedir também, pô. Chamar o Douglas, então, ó. Douglas Rodrigues aí. O Douglas tá offline já, man. Ô, louco. fui chamar justamente o cara que tá offline. O cara que já saiu. Pô, tá bem tarde dele aqui no chat. Mas enfim. Então, e aí vamos fechando. Então, Alan, a gente tá chamando todo mundo, já saiu? Então, não, eu tô aqui ainda. Aí o Alan aí, ó. É feliz assim de estar participando desse marco histórico da rádio aqui, que foi essa transmissão conjunta nacional, assim, a gente já tinha feito um teste, só que mais restrito a Minas, e agora a gente abre aí com grandes amigos se encontrando virtualmente, deixando de ser só aquele texto, passando a ouvir, conhecer vozes, ouvir vozes, e é massa, assim, a rádio era um lance que particularmente, assim, há algum tempo atrás era uma coisa que era até complicada de se fazer, e hoje a gente já está conseguindo chegar ao ponto de conseguir reunir várias cidades, vários estados, Douglas aí, uma mesa redonda, estivesse um do lado do outro, e isso eu fico super feliz assim em estar participando e estar representando retomada nesse marco histórico para a Web Rádio. E aí já aproveito o gancho assim, já fico puxando o resto da galera aí, vamos participar, vamos falar nos reuniões, vamos começar a participar mais, ter mais cara nova nessas transmissões conjuntas. E é isso aí, valeu a galera que estava ouvindo aí, chegamos a picos de audiência massa aí, e o lance é esse, assim, e já que a Paula passou a bola pra mim, eu repasso a bola de volta, segue aí, Paula. Então, eu tô achando que não tem pessoas, assim, do norte até o sul, gente que não tem condição de transmitir muitas vezes, acaba que a ferramenta do Skype possibilita, né, que essas pessoas também participem das transmissões de alguma forma. Então eu fico muito feliz de estar participando desse processo e é isso, beijinho na bunda até segunda, como dizem, né? Pô, mas hoje é quarta ainda. A parte das despedidas. Tem mais? Jay, fala aí. Oi, já tava rindo, né? É hora de falar. Então, oi, tá escutando? Tá. Então, adeus todo mundo. Foi muito bom participar. Primeira vez que tô participando dessa transmissão coletiva. É ótima iniciativa, a gente está tentando também participar disso com Palafita. Oi. Não, tá rolando, Jay. Você tá no ar. Pode falar que a gente está te ouvindo. Thank you. Deu pau lá em Segue aí, Doug. Aconteceu algo. Foi muito grande participar dessa transmissão também. E um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, que mandou energia, que tá aqui, que participou da transmissão também junto. Um abraço pessoal da Capivara FM, pra galera que ouviu a gente e que repassou o sinal. E é isso aí, meu, vamos prosseguindo. Um abraço pro pessoal lá do Sul que tá curtindo, que a galera chamou no Twitter, a Mel, a galera lá, o Atir, o pessoal que replicou a nossa informação. E é isso aí, bora prosseguir, bora continuar. Valeu demais. Bom, foi isso, galera. Vamos dar um tchauzinho todo mundo junto, só pra marcar aqui. Falou! Acho que eu tô agora, tchau. Faltou só o capitão da noite aí, né, jovem? Capitão jovem, nosso young man. Sem capitão nesse time aqui. Esse time aqui, todo mundo é capitão nesse time aqui. Bom, valeu, galera. Valeu geral, todo mundo aí. Comecei agradecendo primeiro quem não estava previsto para somar na história aí. Primeiro todos os coletivos que estavam... Na verdade, todos os coletivos que estavam junto aí, de alguma forma, replicando o sinal. Mas agradecer em especial eu, João Moura, parceirão aqui de São Carlos, que fez a conexão aí na Rádio Capivara FM. Então, uma das primeiras ações também aí em frequência modular aí para todo mundo. E, bom, agradecer a todo mundo, sei lá, né, cara. Realmente foi especial, deu uma audiência muito significante para essa experiência e vamos marcar a próxima logo, vamos inventando história sempre que possível aí, quebrando, como a gente falou no começo aí, né, quebrando as fronteiras geográficas, expandindo as tecnologias, ampliando as camadas da percepção, tudo que for possível aí, nesse sentido, vamos junto. E quem tiver interessado aí, principalmente, acho que essa... A principal missão assim também é agregar mais gente, né? Quem quiser saber mais, aparece amanhã na reunião da rádio às 7 horas da noite. Ali a gente vai fazer pelo Skype novamente. Então, ou vá atrás das listas, né, do Circuito Fora do Eixo, ou manda um e-mail para webradiofde@gmail.com, que nem a vinhetinha falou ali, que a gente estar juntando aí, trocando ideia em tempo real, fazendo esse escambo de conhecimento aí, essa inteligência coletiva que tanto está marcando o Circuito Fora do Eixo. Agradecer mesmo todo mundo. Quem tiver na semana que vem no Festival do Rio, daí a gente consolida pessoalmente também mais ideias, mais experiências. Vamos transmitir o Festival do Rio também. Então quem está, já se preparem aí, ouvintes, agentes da Web Rádio, todo mundo aí, semana que vem, quarta, quinta e sexta, lá no Circo Voador, lá na Cinemateca, Circo Voador, outros lugares ali do Rio de Janeiro. Segunda-feira também a gente vai entrar com o pessoal do Ponte Plural a partir da oficina de produção radiofônica que vai rolar lá, segunda e terça-feira. E sei lá, acho que é isso daí. Vamos seguindo aí, vamos multiplicando esse sinal, ecoando feedback aí até o infinito, como o Ney falou, não tem fim, não tem teto, vamos em frente. Agradecer a todo mundo então de novo, falou, vamos rolar alguns sons aqui, vamos rolar mini box com a Boca, versão, acho que é uma versão demo ainda, né, o disco tá pra sair, o disco oficial. Depois a gente escuta também o Rinoceronte, que é a banda que vai estar em circulação aí na próxima semana, na próxima tour aí. Rinoceronte, banda lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aproveitar e mandar mais um salve novamente pro pessoal lá do Sul. E vamos de som também. Depois a gente rola o podcast aqui, o conector do coletivo Forceps. E boa noite a todos. Falou, falou.

Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Uou, uou.